Jesus, teu Salvador. Diz-lhe que é grande tua fé e tua dor. Ele te dará proteção. Olha os seus olhos de grande compaixão. Olha as suas mãos, acalma sua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Jesus, por ti, por mim, sua vida deu. Ele não te esquece, se clamas ao céu, vive confiando em seu amor. Olha os seus olhos de grande paixão. Olha as suas mãos, acalma sua dor. Seus lábios sempre repetem-me assim: sou teu fiel protetor. Olha Cristo, olha o Senhor, vive confiando em seu amor.